A Vila Miranda, em Foz do Iguaçu, é um dos bairros beneficiados com recursos autorizados pelo governo do Paraná, que serão aplicados em recape asfáltico e pavimentação. As obras no bairro já foram iniciadas. Nesta primeira fase, será feita a implantação de meio-fio e também o reperfilamento. Logo após, será colocada uma camada asfáltica de 3 centímetros, que conclui a pavimentação. No total, 14 ruas da Vila Miranda serão pavimentadas. De acordo com a diretoria de pavimentação, no Jardim Califórnia 1 está sendo executada a remoção e a restauração do pavimento, e logo após será feito o reperfilamento. Os trabalhos também já foram iniciados na rua Diego Inácio Franco, no Jardim Porto Belo. Esta rua liga a Avenida Tancredo Neves ao Templo Budista. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.